Entreguei a minha vida sem saber. Minha alma e meus sentidos já pertencem a você. Entrou bem pela frente, sem bater a porta e me tirou as certezas, enfraquecendo as minhas defesas. Com doce do teu toque entreguei o controle da minha vida só pra te manter aqui. Pois em qualquer botão que toque, toca bem pra não me magoar. Aperta no carinho, me toca com amor. E assim nos damos bem. Comece com o play se quiser me ter. Depois no avançar pra me deixar. O rec é pra gravar os momentos bons que ainda vamos viver. Qualquer botão que toque, toca bem pra não me magoar. Aperta no carinho, me toca com amor. E assim nos damos bem. Comece com um play se quiser me ter. Depois no avançar pra me deixar. O rec é pra gravar os momentos bons que ainda tenho controle.